racional, ama generosamente, com fervor, ama todos sem distinção, porque todos são de um mundo só, todos são racionais. Verdadeiro bicho tem ciúme, é egoísta, só quer para si. O bicho é venenoso, e o amor do bicho generosamente, com fervor.